Sertão Central, delícia de rádio. Sertão Central AM. Sertão AM. 38 anos. A rádio que o povo acredita. Rádio Sertão Central AM.com.br. 38 anos em dia com a tecnologia. 158. VYH 621, 1570 kHz. Rádio Sertão Central AM. Sertão Central AM. Senador Pompeu, Ceará. Organização Fonseca Coelho. Direção-geral Coelho Júnior. www.radiosertãocentralam.com.br. 39 anos em dia com a tecnologia. A música popular brasileira é destaque na sua rádio. Os grandes nomes da MPB, os intérpretes e compositores que conquistaram o mundo com o seu trabalho. A Vez do Brasil. Uma hora com o melhor da música tupiniquim. A Vez do Brasil. Apresentação, Marcelo Pacífico. A Vez do Brasil é o nosso país em destaque no seu rádio. Bem, amigos e amigas, estamos juntos para mais um programa Vez do Brasil. Estamos juntos aqui na sua emissora, com uma coleção gostosa, com uma programação tão interessante, né? Eu sou Marcelo Batista e estamos aí vivendo mais um final de semana. Acorda Sertão Central! Rádio Sertão Central. Central. Sertão Central. Mais ouvida. Já te mandei mil flores, até paguei promessa. Já me virei em quatro, mas no seu teatro eu já chorei a beça. Eu já quebrei a cara, tentando te esquecer. Já me humilhei horrores, perdi meus valores pra encontrar você. Já te virei fracasso. Pode chorar, pode bater na porta, pode me chamar. Não tem mistério, a vida é sua e o problema é seu. Pode gritar, pode fazer de tudo. Eu te prometo ficar tudo lindo. As dores desse amor só Deus sabe todo. Sertão Central AM, 38 anos, sua melhor companhia. 13. É bom notícia que você quer? Nós temos. A prestadora o tem, assim como que o presidente assinou recentemente a margem adicional de 5%. Portanto, todos aposentados e pensionistas já podem solicitar o seu empréstimo adicional. E no Senha você ainda pode ganhar uma moto top 0 quilômetro. E que não tem nenhum empréstimo, pode tirar até R$17.200. Vem pro Penha, e você não sai sem dinheiro. Em Senador Pompeu, na rua Francisco França, Cambraia, número 283, próximo à Caixa Econômica. Telefone 99774-7115. Alô, alô, meu povo! Aqui é o bonitão da tapioca. E na sua cidade tem drogaria feitosa? Venha e aproveite as promoções! Aqui a galerinha da TV já tá aqui com a gente pra informar que a drogaria feitosa é a mais completa. Fala aí, Bob Esponja! Para comprar a fralda Tubby com aquele precinho especial para o seu filho, venha para a drogaria Feitosa. Não é isso, vovô Raul? Vamos, Rafael, a drogaria Feitosa é a maior rede de farmácia do interior do estado. Trabalha com ambulatório e aplicação de injeção é grátis. E a entrega em domicílio é grátis.